Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua bondade, a sua misericórdia, que a fidelidade do Senhor seja algo constante na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida das pessoas a quem você quer bem. Saiba, Deus, Ele te ama, Ele cuida de você. Às vezes você está passando uma luta, uma adversidade, você não sabe porquê. Todas as coisas que vêm negativamente contra as nossas vidas, Deus, Ele tem o controle. Por quê? Porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você pode pensar: puxa, mas tristeza, tribulação, perseguição, isso vem de Deus? Deus, Ele usa situações em nosso benefício. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você tem que pegar essa tristeza que está vindo sobre a sua vida e reconhecer que Deus, Ele tem a bênção. A Bíblia diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Essa tristeza não é para você morrer, não. É para que você se aproxime mais de Deus, para que você busque mais a presença de Deus. O salmista, no Salmo 119, no verso 67, ele diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua lei. E no verso 71 diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Deus, às vezes, está te parafusando. A parafusada de Deus dói, mas é para que Ele gere em você arrependimento para salvação. Diz lá em Lamentações: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Deus é sempre verdadeiro. Nós somos falhos, negligentes. A nossa justiça, diz a palavra de Deus, é como trapo de imundícia. Mas Deus hoje vai arrancar essa tristeza que está no teu coração, vai gerar no teu ser arrependimento para salvação, e você vai ser vitorioso e vitoriosa. Nós vamos orar com o Pastor Hélder, e desde já receba a bênção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, colocar o nosso coração na presença do Todo-Poderoso. Pai amado, derrame poderosamente da tua graça, do teu poder, do teu grande amor. Nós repreendemos tudo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rogamos, Papai, que a Tua presença seja abundante em cada alma, em cada coração. Venha fortalecer, Papai, o espírito de cada um, para que cada um, Senhor, viva em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós somos pecadores, mas sabemos, Pai, que a causa de nós não sermos consumidos é a Tua misericórdia. E por esta misericórdia que clamamos, como diz na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, antes nos livre do mal. Deus, aqueles que estão pensando em adulterar, em fazer negócios ilícitos, em mentir, em fofocar, arranque, Senhor, do coração esses desejos, porque sabemos que não vem do Teu Espírito. Aqueles que não conseguem perdoar, levem a eles, Papai, ao quebrantamento, a deliberadamente, graciosamente perdoarem, porque quem muito perdoa, muito ama. Eu abençoo a todos o Caminho Santo, a todas as emissoras, em nome de Jesus. Sem o Teu amor eu não sei o que fazer, Senhor. Sem o Teu amor eu não sei para onde ir. Oh Deus, me prostro aos Teus pés, Senhor, como a mulher na casa de Simão, como na entrada em Jerusalém, como os 24 anciãos. Eu Te adoro, Senhor. sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te quero. Eu te adoro. Eu te adoro. Meu Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te quero. Eu te adoro, eu te adoro, meu Senhor. Meu amor maior, meu amor maior. Oh, Senhor, do que adianta, Senhor? Do que adianta ter tudo e não te ter? O que me adianta, Senhor, o olhar de todas as pessoas se eu não tenho o teu olhar, Deus? É o Senhor que eu quero. É o Senhor que eu desejo, é o Senhor que a minha alma anseia e suspira. Oh, como os 24 anciãos, como os 24 anciãos, e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti. Outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. quero, neste momento, ao invés de responder alguma pergunta, falar sobre um assunto hoje, neste momento, muito importante na vida de todos nós. É o perdão. Eu percebo quantas pessoas vivem tristes, abatidas, porque simplesmente não perdoam. O perdão é um ato divino. Por isso não entra numa relação de quem está certo, quem está errado, o que o outro fez, deixou de fazer. Quando nós estamos nessa relação discutindo o que o outro fez, deixou de fazer, nós estamos aqui vendo a questão da justiça e talvez também tratando os problemas, tentando entender o outro, a opinião do outro, fazer ajustes. Tudo isso é importante. Mas muitas e não poucas vezes não é o diálogo que resolve, mas simplesmente abrir o coração para que a pessoa peça o perdão. E quando a gente faz isso, Deus realmente nos transforma de uma maneira extraordinária. O que precisamos fazer é literalmente dobrar o nosso joelho e dizer: Deus, me ajude a perdoar fulano de tal. O perdão não está com uma relação de se você está sentindo ou não desejo de perdoar A, B ou C pessoa. O perdão é um mandamento, não é um sentimento. Por isso eu posso e devo liberar perdão a todos os meus ofensores. E a Bíblia diz que assim como nós perdoamos os nossos ofensores, Deus irá nos perdoar. Então, se você não perdoa, se você não tem perdoado, saiba, o Senhor também utilizará o mesmo critério com você. O perdão é um ato nobre, é um ato divino e, portanto, nós precisamos lutar contra o nosso ressentimento e o nosso rancor. E as pessoas que mais têm dificuldade em perdoar são os mais orgulhosos. E nisso, nós precisamos lutar para não sermos vencidos pelos nossos sentimentos, mesmo porque nós somos guiados, não é por aquilo que vemos ou sentimos, mas pela palavra do Todo-Poderoso. É pela fé, portanto. Assim, eu quero te abençoar. Eu quero que você decida hoje abrir o seu coração, deixar que o Espírito Santo se manifeste e você possa dizer: Pai, venha restaurar o meu coração, venha arrancar as dores e me ajude a liberar perdão. Todo relacionamento sadio que você tem com alguém, ele sempre está alicerçado no perdão. Quem muito perdoa, muito é feliz. Quem muito perdoa, muito vive bem com seu semelhante. Que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Você que está no momento de luta, no momento de dificuldade, você que já está há algum tempo sabendo que você está no deserto. Eu me lembro uma vez, eu fui orar com uma irmãzinha aqui em Brasília, em Sobradinho 2, e ela virou e falou assim: olha, o Senhor te levará ao deserto. E na hora eu fiquei com medo, fiquei assustado assim, mas, amados, Deus, Ele é Pai. A Bíblia diz que qual é o Pai? Que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, vai dar uma cobra. Nenhum. Mas todo pai quer que o seu filho seja o quê? Vitorioso, abençoado, forte. Então eu quero trazer uma promessa de Deus para a tua vida. Você que está no deserto, e saiba, Deus é aquele que muda a história, que tem a caneta do destino na mão. Agindo o Senhor, quem impedirá? Todas as coisas que Deus quer fazer, Ele faz. Jó, ele diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E não podem mesmo, meus amados. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que faz todas as coisas. Então, quando Deus, Ele te dá uma promessa, ou Ele te leva para uma situação difícil, Ele está querendo o teu bem. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Qual é o plano de Deus quando ele te leva para o deserto? Isaías 41, no verso 15, ele diz: eis que eu farei de ti um trilho cortante novo. Você vai ser uma pessoa que vai marcar vidas de pessoas cortando o mal, trilhando um caminho de vitória, arando uma terra seca, e nessa terra seca vai vir produtividade e fertilidade na tua vida. Eis que eu farei um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, os outeiros reduzirás a palha, tu os padejarás e o vento os levarás e o redemoinho os espalharás. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Se você está aflito e necessitado, falando: Deus, me dá uma saída, me dá um livramento, o Senhor é o que está te dizendo: eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Essas bênçãos de Deus que está falando para você que está no deserto, ele está dizendo: vou criar situações em que você vai ter livramentos, você vai ser abençoado, abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Mas ele fará um milagre maior ainda na tua vida. Qual milagre? Verso 19 de Isaías 41: plantarei no deserto cedro, acácia, a murta, a oliveira, e conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. Sete árvores Deus, ele planta no deserto da tua vida, porque ele quer o teu bem. Deus, ele é aquele Deus especialista em plantas. Gênesis 2:8 diz que plantou o Senhor um jardim no Éden. A tentação, a primeira tentação que a Bíblia cita, Eva, olhando a árvore, vendo que era agradável aos olhos, desejável para se comer, o que, que ela faz? Ela come ali do fruto proibido. Então uma árvore se envolveu ali na primeira catástrofe da terra, a tentação e o pecado. Isaías 5:7 diz: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Deus, ele gosta daquela planta que louva. Judá significa louvor, que em meio à adversidade, em meio ao deserto, está louvando. João Batista diz: eis que está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, deverá ser cortada e lançada ao fogo. Deus nos compara como árvores. Árvores que têm que dar bom fruto, árvores que têm que produzir, árvores que têm que fazer ali com que a sua sombra sirva de descanso e refrigério para as pessoas. A Bíblia ainda diz também que o crente fiel, ele é comparado a uma árvore. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Árvore é algo que Deus sabe, que Deus entende. Então, na sua luta, na sua dificuldade, Deus está falando que vai plantar. Plantarei no deserto. Por que no deserto? Oséias 13:5 diz: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quantos conhecem a Deus no deserto? perseguição no trabalho, perseguição da justiça, ameaças de morte, problemas de saúde, financeira, vida sentimental. Mas eu quero pregar a partir de amanhã, porque o nosso tempo já acabou, as sete árvores do deserto que Deus está plantando na tua vida. Não perca o programa de amanhã, Deus vai falar com você e você vai ser extremamente edificado. Fique na paz do Senhor e não perca o programa de amanhã. Deus te abençoe. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero continuar falando ao seu coração, meu querido, de um tema que é fundamental nas nossas vidas, porque a maneira como nós lidamos com o dinheiro, ela fala muito acerca da nossa espiritualidade e, mais do que isso, ela afeta, inclusive, a nossa vida espiritual. Segunda e terça-feira eu falei sobre finanças, vou continuar falando sobre esse tema. Se você quiser ouvir, basta você acessar o nosso site pregaçõesevangelicas.com.br, Pregações Evangélicas junto, sem cedilha e sem tio. E você vai lá em arquivo de programa e você escuta os dias de ontem, antes de ontem, você estará ouvindo coisas acerca das finanças. Veja bem, hoje eu quero falar com você sobre o planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele é fundamental para que vivamos uma vida tranquila financeiramente. Lucas capítulo 14, verso 26 diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, na realidade, nós temos que entender que quando nós não nos planejamos financeiramente, nós estamos automaticamente planejando o nosso fracasso. O planejamento nada mais é do que você colocar no papel as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos e traçar um plano, uma ação para chegar lá. Então, o planejamento envolve metas e sonhos, envolve a parte organizacional, o controle, o domínio próprio, o contentamento e sabedoria. Nessa dimensão, meus queridos, eu quero falar de alguns princípios essenciais do planejamento. O planejamento precisa ser escrito. Tudo que é importante é feito por escrito. Se você não tem um planejamento financeiro das suas entradas e das suas saídas, saiba, você não tem uma organização financeira. E se você não tem isso, então significa dizer que você está muito aquém daquilo que Deus gostaria que você tivesse. O planejamento financeiro precisa ser escrito. Precisa ser feito com um cônjuge. Há um grande erro aqui. Quantos que literalmente colocam, não colocam a sua esposa, por exemplo, no sua organização financeira, administram e gerenciam financeiramente do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer. E isso não é certo, porque você precisa aprender a compartilhar com a sua esposa as coisas que Deus te deu. Essa relação de falar o marido ganha, tem um salário e a mulher não, então por isso eu que gerencio o dinheiro ou vice-versa, isso está totalmente equivocado. Na Bíblia nós temos um princípio que só darão dois juntos se tiverem de acordo. Amós capítulo 3, verso 7. Então, significa dizer que para você crescer financeiramente, você precisa estar em acordo, em conformidade com seu marido. E para que isso aconteça, vocês precisam planejar juntos. Caso contrário, vocês vão estar sempre aquém daquilo que Deus sonhou ou planejou para vocês. E vocês podem dizer, mas pastor, nós não fazemos isso porque todas as vezes que nós vamos falar de dinheiro, nós brigamos, nós discutimos e aí a coisa não funciona. E esta é uma das principais razões de vocês sentarem e estabelecer isso juntos, porque se vocês não estiverem vivendo uma vida reta, uma vida em comunhão com as riquezas de origem iníqua, como que Deus vai abençoar vocês num ponto de vista espiritual?